noite sintonizar radares. Faz muito bem. Radar pontinha da antena 97.8 MHz rádio difusão, emissão online em www.radarlisboa.fm. Tudo ou quase tudo sobre a radar no blog radar.blogspot.com. 23, 1 da manhã, segunda a sexta, terça a sábado até. Com muito gosto, variado 25. Uma outra hora do ovo. Assim que, se nós temos dias, os lobos às vezes têm horas. São as boas-vindas de mais uma dupla hora de Viriato 25 Pontinha da Antena Radar, a edição que faz unir as noites de quarta para quinta-feira. Foi uma tarde de saudades para Bad Cat, os Mogwai. Olá, tenha uma boa noite. Scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in the summertime. Sonoras Fleet Foxes, White Winter Hymnal e Mykonos. É o ranking de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, Radar até à 1 da manhã. Vision of Obrigado, 25 os iniciais de mais uma dupla hora na pontinha da antena radar. Foram os Mogwai a inaugurarem os sons desta noite e as boas-vindas, dois títulos para os Fleet Foxes, White Winter Hymnal e Mykonos. Single novo para o Eugene McGuinness. Did you drop a clanger, a spanner in the world? Moscow State Service. Or out the wrong way, been out of shape through the Chinese whispers. Oh, Clarence, I do believe this life is killing me. Speak camera caught us at Nottingham, and the radio lifted the curse. Newsflash, you flooded the forest. Good sir, you got a lot of nerve. Two towers tall and skeletal trees. This old banger carries me up and away. Lightning has struck twice in the exact same place. Can't get in the club, can't get out of the rain. I'll get over it, get over it. Os mesitos era a nova inscrição por aqui na noite de Viriato 25 e nos nossos New Cuts através do single Monsters Under My Bed, bem divertido. Por acaso falamos de Eugene McGuinness, single novo, Moscow State Circus e até uma colaboração na homenagem da revista Mojo ao White Album dos Beatles, e neste caso o Eugene repicando ou renovando um original Lennon McCartney, Your Blues. I'm lonely, wanna die. Yes, I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. In the Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Já falta pouco hoje para o meu intro, um pouquinho mais tarde, cerca de 7 minutos até chegarmos ao Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão, e ao longo desta semana a recuperarmos os primeiros takes que foram para o ar no início de dezembro de 2007, quando a inauguração de Viriato 25 por aqui, nas bandas, melhor, pelo menos na banda, em termos artesianos, da Radar 97.8. Há pouco o Eugene McGuinness era Your Blues, uma parte do tributo da revista Mojo aos 40 anos do White Album dos Beatles. Vamos continuar nesse território. Sexy city, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy. greatest of them all. Sexy city, how did you know? You know, sexy city, you'll get yours, yes, however big you think you are, however big you think you are, sexy city, however big you think you are. Que antecedem a inserção do Terrelinheiros desta noite com Ana Cristina Ferrão aqui na dupla hora de feriado 25, Radar Noite Dentro. The Beatles White Album Recovered, uma operação da Mojo. Os artistas não são assim de grande nomeada, de qualquer modo, algumas das entregas são notáveis. Esta foi a de seu para Sexy Sadie, Rachel Untank and the Winter Set.

Houston Oilers em visita ao nosso país outra vez. É uma das terras felizes para os belgas. Deus foi por aqui, The Architect. São soltas, entretanto, na altura em que fazemos caminho para mais uma colher de blues. The Walkman in the New Year. Architect e também The Walkman e In the New Year soltas, no regresso às soltas, antes ou e entre rubricas, para trás ficou Ana Cristina Ferrão com o Tirolinhas e já a seguir a Colher de Blues. Álbum de Família, uma hora, um álbum. a chegada dos anos 90, os Depeche Mode surgem com uma pose mais rock. Despedem-se da década anterior com o clássico Violator e regressam em 93 com Songs of Fate and Devotion. As eletrónicas tornam-se mais negras e pesadas e as músicas revelam letras ligadas à religião e a questões pessoais. O álbum que confirma a maturidade dos Depeche Mode está esta semana e na íntegra na Radar. Depeche Mode, Songs of Fate and Devotion, 1993, com Tiago Castro no álbum de família. A passagem grande primeiro ficou já para trás, foi ontem às 14 horas. A próxima acontece domingo ao meio-dia, depois há também uma retoma durante a noite na semana seguinte. Entre as tarefas da Radar esta semana, também o Palco Radar com os Arctic Monkeys, um espetáculo de 2007 em Inglaterra, e Pedro Moreira Dias com a sua agência Luz a entrega aos pontos negros. I ain't leaving my hometown. I ain't chasing nobody down. De blues, o alimento sonoro desta semana e da próxima também é uma escolha muito pessoal assinada por Bill Wyman, ex-Rolling Stone, e com o genérico Blues Odyssey, já que é um álbum duplo, vai gastar-nos duas semanas. Vamos continuando a encontrar imensas surpresas nas escolhas de Bill Wyman, a colher de blues. Feriado 25 de noite, dentro na Radar, colher de tratamento entregue esta semana. A Blues Odyssey, uma escolha em CD duplo feita por Bill Wyman. ex-Rolling Stone. Os nomes que desconhecíamos são, grande parte deles, surpreendentes. Ouvimos Frankie Halfpint Jackson. Ficam ainda Jesse Babyface Thomas e Speckled Red. I got two bits to lose. If I lose, I'm going to get some more. I'm a pretty good worker, got a good way to go. I'm going down in old blue. I got two bits to lose. I'm going down in old blue. Even if I lose, I can do anything anybody else can do. Any kind of work and gamble too. I'm going down in old blue, even if I lose. I'm going down in old blue, even if I lose. I'm going back to Chopin, I've been doing it for 3 years. I can make any hill without shifting my gear. I'm going down in old blue, even if I lose. Old blue, even if I lose, gonna take my buddy's friend, pick more cotton than the gin can gin. I'm going down in old blue, even if I lose. If I lose, won't be nothing lost. Just two bits and what did it cost? I'm going down in old blue goose. I don't care if I lose. I'm going down in old blue, even if I lose. When you go to Shreveport town, you'll find blue goose and it'll tear you down. I'm going down in old blue goose. I don't care if I lose. Your back's all bare. If you ain't doing the bobo, what your head doing there? Now you's a dirty mistreater, robbing a cheat, slipping in the dirt. Now your papa is your cousin, and your mama do the Lord is all. She asked me to kiss her. I told her to wait until she got a little bigger. She got a little bigger, says, and I did kiss her. You know about that boy that I didn't miss her. Now she's a dirty mistreater, robbing a cheater, slipping in the dirt. Now your papa is your cousin, and your mama do the Lord it all. Months that she did very well. Next 3 months she began to raise a little hair. Next 3 months that she got real rough. You know about that she was strutting her stuff. Now she's a dirty mistreater, robbing a cheat, slipping in the dirt. Now your papa is your cousin, and your mama do the Lord it all. Aliás, finzinho de noite dentro do radar. I hit across the head with my great big fist. The clock's on the shelf going tick, tick, tick. Your mom's out on the street doing I don't know which. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. I like your mom, but she got too many men. Ashy now is sand to sand. Every time I see her, she got a brand new man. Now she's a dirty mistreat. Robbing the cheap, slipping in the dirt. Now your papa is your cousin, and your mama do the Lordy Lord. Estávamos dizer há pouco, a colher de blues esta semana e a próxima também a alimentar-se de uma Blues Odyssey escolhida por Bill Wyman e Rolling Stone. Voltamos amanhã por volta das 23h45 com o mesmo assunto. 97.8. E aí vamos até à meia-noite. Boa companhia, Roy Cooder. You told everybody that I couldn't drive, and you didn't even want me around, and you knocked my love, and you know that's a lie. 'Cause I'm a good man when the flag goes down. I'm gonna drive like I've never been hurt, down the road like you never lied. Never been lost, you never laughed, and I never cried. I'll say goodbye to all my friends, that won't take too very long. They'll be real big men someday, never gonna miss me when I'm gone. I'm gonna drive like I've never been hurt, be long gone. Never lie, I find my way like I've never been lost, and you never laughed, and I never cried. É meia-noite. O reconhecimento chegou com a banda sonora de Magnolia. Agora, Amy Mann está de regresso aos discos e a Lisboa. A 18 de outubro, o Coliseu celebra a simplicidade da música de Amy Mann. Bilhetes já à venda. Amy Man, 18 de outubro, Coliseu de Lisboa. Apoio Radar. Olá, boa noite, sintoniza exatamente a Radar. Nossa tarefa habitual de segunda a sexta, o que inclui também terça a sábado. 2301, a pontinha da antena radar 97.8 MHz, rádio difusão online radarlisboa.fm. Informações no blog radar.blogspot.com. Trata-se de feriado 25, uma outra hora do lobo. Boa noite. Chamado The Best of Horace Silver, a recuperação de Dudley. Horace Silver, a inauguração da segunda hora de Viriato 25, nova toca do Lobo Radar, acompanhado por nesta ligação noite, quarta para quinta, até à uma da manhã. Vidro azul, notas frágeis, sons de alma. Viagens neste e noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano. De domingo para segunda, meia-noite. Vidro azul também na noite da Radar. Hoje, imediatamente após o término de Viriato 25, ocupando as próximas duas horas, da uma às três da manhã. Primal Scream, regresso às voltas, Viriato 25. Silver a inaugurar a segunda hora de Viriato 25, noite de quarta para quinta, de regresso ao mundo das soltas, Uptown nos Primal Scream, também Mystery Jets, Two Doors Down. I think I'm in love with the girl next door. It's driving me crazy, I can't take it anymore. I hear her playing the drums late at night. The neighbors complain, but that's the kind of girl I like. And maybe I should call her up and invite her around. Or maybe I should move to another town. She likes to dance around the room to a worn-out 12 inch of marquee moon. But maybe I should say what's up, invite her around, take her for a spin around the town. Feriado 25, entre soltas, Two Doors Down, para os Mystery Jets, há pouco Primal Scream e a emissão a acompanhar o tempo a caminho de Boomerang, mais daqui a pouco. Keep this frequency clear! CSNY, Crosby, Stills and Nash, banda sonora para o filme Déjà Vu. Um tema que sempre nos fascinou: Find the Cost of Freedom. freedom buried in the ground. Mother Earth will swallow you, lay your body down. Pena que os agudos de Grana já não existam. A idade não perdoa. David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Neil Young. Os Crosby, Stills, Nash and Young na banda sonora para o filme Déjà Vu Live, de que gostaríamos de recuperar. Vamos ver se consegue. Um outro tema, este da autoria de Neil Young. O outro era Find the Cost of Freedom. Este sim de Young, a assinatura Roger and Out. Ouve-se logo. To thinking about you. folgam os espíritos. Edição de Viriato 25, estas duas noites vão ser preenchidas pelo mesmo CD, aliás, pela mesma edição, é um duplo CD, um feliz aniversário da Domino e, portanto, a recuperação de uma série de registros, sobretudo singles, históricos na carreira de uma das discográficas mais importantes dos últimos 15 anos, sem dúvida, em termos de apostas e alternativas a Domino. E para já, nos primeiros sons de Boomerang, as recuperações de Sábado, Royal Trucks e Palace Music. Que tal? atomic guide haunts the lenses of my eyes, and the chemicals in my brain. A rich man who drank from the Spectre's cup. He always held his head so high, but he never would look up. Spectre was above his head, hanging like a sword. The lesson now, it must be said, Spectre is its own reward. Em Boomerang Viriato 25 de Noite, dentro na Radar, um duplo CD celebrando o aniversário da editora Domino com o genérico Worlds of Possibility, e são várias as possibilidades de conhecer som. Começamos com o sábado Royal Trucks, ficam a ver já a seguir a prestação dos Palace Music e depois Smog. O álbum Falo, outra passagem amanhã para o segundo CD em Boomerang. Reduce us back there about them. How time stands hanging. We are around near the railroad track, checking out the thundering. Names you call could have been ours to call. Without ties of bone. of Possibility, um duplo CD celebrando o aniversário da Domino, vai alimentar duas noites de Boomerang, esta e a de amanhã à noite. Para já rodaram Sábado, Royal Trucks, Palace Music, Smoke com este Held, Wrong, Elliot Smith, Speed Trials. Viriato, uau, Viriato 25, nova Toque do Lobo, a caminho da parte final da edição de hoje, que liga as noites de quarta a quinta-feira. Há ainda uma rubrica fixa a cumprir-se, é na Ponte da Língua, mas daqui a pouco aproveitamos para uma rápida inscrição nos New Cuts, neste caso Source Portugal. Noise Serve, 100 Miles from Thoughtlessness. Acertamos. Welcome Party é o instrumental de entrada. Depois, Consolation Prize, Noise Serve. Thank you.

janaku kupa ta keta kupa ta keta tad din kata janaku tad din karta kata din tanga tad din tanga tad din na tanga kata din na tanga tad janu tak din nam tad ko tak janaku kupa ta keta kupa ta keta tad din kata janaku tad din din. Uf, sobram poucos minutos para uma da manhã, altura em que terminamos esta edição dupla de Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Na ponta da língua esta semana com Aida Maki, Source, Poland. Каже ранішня роса, де ти гуляла цю ніч, і зорі зрадять тебе. Прости, що не тримав тебе я, і ти до світанку одна була у владі весни. Перед світанком зоря, зрадливий дотик її покличе тебе далі, туди, звідки нема вороття, і не діждусь тебе я. final de Viriato 25, entre as 23 e a 1 da manhã. Entre a 1 da manhã, 23, 1 da manhã, por aqui na Radar, na ponta da língua, com Aitamaki. Boa noite, take care. Radar é uma hora.